Engine 01, Animal, ready to copy. Argentina 1911. Argentina 1911, cleared from Salvador to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 380, flyer Flatland Roots. Upper Zulu 44 until Sierra Golf Romeo, then upper November 857 until Nelox position, then upper Mike 534 until Lobor position. Then upper November 741 and then direct departure 110, right turn, Salvo 1 departure, Dakulu transition, Delta Oscar Kilo Lima Uniform transition, score code 5420, Salvo departure 119 decimal 8. Cassina 1911, is clear to Sierra Alpha Echo Zulu, via flight and route, set to flight level 380, via upper Zulu, perform to Sierra Golf Romeo, V1, then upper November 875, upper Mike 564, Zulu board, upper November 741, then direct. Runway use for departure, 10. Our departure, arbor 1, Delta transition, squawk 1542. And we will see after departure 119.8. Your departure will be Sanvo, Sierra Alpha November Victor Oscar 1, and Dark Kilo transition, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Say again, our departure please. Sanvo, Sierra Alpha November Victor Oscar 1. Our departure, Sierra Alpha November 102, Dog Blue Transition. Yeah, Sierra Alpha November Victor Oscar 1. Sierra Alpha November Victor Oscar 1. That's correct. Stand 1-1 calling and to start up to Argentina 1-9-1. Código 1172, poderia provar o Índia Serra? 1172, confirme está visual com a cabeceira no zero para completar a aproximação visual? Totalmente visual. Gente, está autorizado a provar o Índia Serra, altitude recomendada no 1700 pés, após o trem de pouso baixado e checado, está autorizado a aproximação visual para a pista no zero de Salvador. Sim, totalizado a visual. Departure coming on, requested to change your departure to Delta 1 Alpha, Delta Oscar Kilo Lima Uniform 1 Alpha. Departure now is Delta Oscar Kilo Uniform 1 Alpha, Argentina 1911. That's correct, we'll right turn, okay, come ready to push back. We call again for Pulsar Cancer Up, Argentina 1911, is clear to our departure, Dog Blue 1 Alpha, but that departure is for runway 2A. I will call the Salvador departure, okay? Because they said to me that your pattern will be Delta 1 Alpha. I will check and call you again. Okay. Adicione identificação. Desça para 2 mil pés na proa de Duna. O ajuste em Salvador 10112. 2 mil pés para Duna, 1223, 1723. 172, frente pouso Machado checado. Sim, o Machado passado está girando base aqui, tá na sinal. O 172 completa o final visual, pistão 0 de Salvador. Chame agora a torre, frequência 118, decimal 6 dúzia. 8 6 2. Torre Salvador, bom dia, voo 172, tá baixado travado. Bom dia, voo 172. Avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento 030 graus, 04 nós. Argentina 19011. Go ahead. Argentina 19011, we have just found our departure. W1 Alpha for runway 10, our now departure. W transition. Yes, the sound departure confirmed. It's the departure that runway 10, Dockley 1 Alpha. That's right. Salvador, bom dia, TAM 3520, informação Delta para cópia João Pessoa. TAM 3520, agora de cópia. É, Puca, transição Aracaju, subida. Puca, transição Aracaju, estou na circuita guardando. Eu vou te ver, Flávio, aos 1-4, livre direita, táxi Alfa, chame a Juliette. Alfa, chamar a Juliette, 1-1, certo. Com 38 no meio, está autorizado a final do procedimento de ADS-6, pistão 0D, Salvador, repasse estabilizado. Ótimo, estabilizado, com 38 no meio. Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 1-1-7-2. Ponto 1-5-2-0.4. Vamos para a quadra, só seguir. Autorizado para João Pessoa, nível 370, via peso 1-7 até Recife, após direto. Decola pistão na zero, primeira curva esquerda, subida Pucca, transição Aracaju, aciona o transponde 54 na zero, controle 098. Autorizado para João Pessoa, nível 370, conforme resolveu no 7 do dia. Recife direto João Pessoa, decola 1-0, Pucca, Aracaju, 54-1-0, transponde 098, controle está 3520. Está 3520, está correto, sendo pronto, portão 8, portão 1-0, corrigindo. Confere, portão 1-0, está 3520. Informação que haja detecção de barulho. Aguarde. 3038 no meio. Completa final do procedimento em LSX, chama a torre no 8, decimal 6. 18, 6, boa. Boa. Approved, call me taxi Argentina 1911. We call Ray Bob Taxi Argentina 1911. Paulo Gol. Gol 1-1, não, autorização, barulho, por favor. Seria o Gol 1-1-3? 7-3, exatamente. Subida salvo, 1, transição ótima, guarda de cópia. Viva subida novamente. Então, você é Alfa November Victor Oscar, transição ótima. Estado pouso autorizado, pista no zero, vento 0 1 a 0 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 2. 1002 ajuste, tem livre pouso no 0, 738 no 6. Então, 3-1-6 no solo aos 2-4, táxi autorizado via Taxi Alfa, chamamento Juliette. Táxi lento, seu portão é 11, está sendo desocupado no momento. Pouco no 173, pronto, cópia. Autorizado aeroporto de Guarulhos. Via Pesulo 1-0, Taubaté, nível de voo 360. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, subida salvo 1, transição motiva. Transpone 5-4, 1-6, controle em 19-8. Guarulhos, uniforme do Lubeg, 360, salvo 1, motiva. 54, não via, 192, é o gol 1, 93, foi perfeccionamento. Ok, número 9. Tenente, gol 1173, gate 9, aguarde autorização. Argentina, 1911, ready to taxi. Argentina, 1911, taxi approved to hold point 1810. Via April 1, taxiway India. Call me where to land up and take off. Argentina 1901 is ready to taxi to runway 10 via April, then India, and we go back. Holding short, runway 10, Argentina 1901. Ano 3896, 37 na Argentina, cruzando a parte, autorizou? Pátio, está autorizado para nada. Após a passagem do tráfego, está autorizado o ingresso no pátio, seu portão 11. Posso passagem, segue para o portão 11, 3896. Gol 1173. Acordando com o pessoal do solo após a passagem da voz da TAM, parqueando no 11, está livre e acionamento no 9, chama o táxi. Ok, gol após o TAM, na 11 está autorizado, gol 973. Argentina 1911, holding short runway 10. Argentina 1909, clear to line up and take off runway 10. Wind is 360 degrees 02 knots. Clear for line up and take off runway 10, Argentina 1911. comando 3520, no portão 10, puxa estacionamento. Bem, estão 3520, número 2 no setor, aguarde. Aguarda, 3520. Argentina 1911, airborne 3-1, from the departure 1-0-9 Desmond 8. Departure 1-1-9 Desmond 8, Argentina 1-9-0-1. Your score code is 5-4-2-0. 2-0, our spot. Departure Argentina 1-9-0-1-1, crossing 2500 feet up to 380. Argentina 1-9-0-1-1, radar contact on departure, transfer level 380, fly ahead in Doklu position. Left to fly level 380 and fly direct to Doklu position, Argentina 1-9-0-1-1. Para o táxi, gol no 173, 138 agora, Rotana Galeão, 420. Gol 1173, autorizado táxi, via Pátio 1, táxi Índia, chame pronto, pode esperar. Via Pátio 1, Índia, chame pronto, pode esperar, 173. Livre, chama ali para o taxa 3520. 9973, quanto para a próxima? O 973 autorizado na rede, colar pistão 0, vento 350 graus, 3 nós. Autorizado na rede, decolar no 0, gol 1973. No 173, decolar 239, controle 198, move on. Controle 198, gol no 173. 8.35, if unable 125.1. Full contact now, control 128.35, if unable 125.1. Salvador, gol 111. 73, cruzando 1.800 pés. 1173, boa noite, está sob contato radar, sobre o 3620, após 2.000 pés, veio direto Leda, após Leda, Mótima. Contato radar 360, após 2.000, Leda, Mótima, gol 1173. Plano 3520, táxi autorizado via Apache 1, táxi em Índia, chame pronto, ponto de espera. Delta confere, no 561, saída Sanvo 1, transição DOC, Lua Guardi 4. Controle Salvador, bom dia, é o Oceano, é Oscar November Hotel. Prossiga. Oscar November Hotel, senhor, no pátio 3, solicita autorização para o pátio principal, o box é de número 09. Autorizado, até o 9. Ciente, iniciando o box até o 9, chamará para o técnico. Oscar November Hotel. Ingressar 3520. Então 3520 autorizado, linha de colônia 0, vento 340 graus, 039. Linha de colônia 0, vento 3520. Golo 561, confirme o nível solicitado para o galeão. 380, 561. Sim, chamar de minuto. Então, 3520 do Cláudio 245, controle 298, bom voo. 298, bom dia. Número 561 no ponto Weber. Copia 561. Número 561 autorizado aeroporto Galeão, nível 380, via 3Zulu 44, tem aeroporto seguro. Propósito da Telegram 857, no sul. Decolagem pista 1-0, primeira curva direita, subida Sanvo, 1 transição do óculo. Transponde, aciona 5427, controle 1-19-18. Autorizado 380. Apesolo 44, segura, por 987, move. Alolo 0, curva direita, salvo, rolo. Tóculo, atração 5427-198, voo 1561. O número 561 está na remota 13, correto, chame pronto. Beleza, vai reportar. corrigir. Salvador, Oceania, Oscar November Hotel, reportando o termo do retorno para o box número 9, parte 1. Ciente. Graças e um bom dia, senhor. Igualmente. 685-2545, obrigado, bom dia. 561, pushback, estacionamento 13. Puro 561, nível seu National Tax. Nível